Amém? Vamos orar? Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, eu quero me colocar mesmo diante do Senhor agora e pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha falar com a Tua igreja, através da minha vida, Pai. Da mesma maneira que o Senhor falou comigo, Pai, que eu consiga, Pai, de uma maneira clara, de uma maneira tranquila, Deus, passar para a Tua igreja aquilo que é a Tua palavra, Deus. Pai, eu quero repreender, Pai, essa noite, todo espírito contrário ao Teu Espírito, Senhor Jesus. Quero repreender, Senhor Deus, toda a falta de fé, toda a incredulidade caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Peço, Senhor Jesus, que essa noite seja realmente uma noite de transformação. Porque, Pai, é só pelo Senhor, Deus. Só por Ti, Deus. O Senhor sabe. Deus, que o Senhor venha, Pai. O Senhor tem liberdade, Pai, para agir no nosso meio. Seja livre, Espírito Santo. E venha, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero começar lendo lá João 5, 16 a 30. Na verdade, o que me interessa mesmo é o versículo 30. Essa palavra, a mensagem, o título dela é Tempo de Restauração no Poder do Espírito. Amém? Porque hoje eu acho que desde o início do louvor, Deus veio ministrando isso. Deus veio falando. E essa noite, se você, como o Rodrigo falou, deixou coisas para trás na tua vida, perdeu sonhos, sei lá, coisas aconteceram, talvez essa noite seja uma noite onde Deus queira restaurar isso. Amém? João 5, 16 a 30. Eu vou ler até o 30 para vocês entenderem o contexto do último versículo. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Eu lhe dou autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Em João 15,5, Jesus fala assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Nós conhecemos muitos atributos de Deus. Deus, um Deus que supre, um Deus que liberta, um Deus que acolhe, um Deus de paz e um Deus que restaura. Lá no Salmo 23, no versículo 2, ele fala assim: Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. E no Salmo 147, versículo 2 a 3, o Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel, só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Amém? Nós temos um Deus que tem o poder de nos restaurar. Um Deus que pode transformar a nossa vida de um momento para o outro. Um Deus que está atento para as nossas necessidades, para as feridas da nossa alma, para as coisas que nos deixam tristes, para as coisas que nos afastam dele. É um Deus pronto para restaurar a nossa vida. Restauração é um desejo de Deus para nós. Mas a verdade é que a restauração, sem o poder do Espírito Santo, ela não acontece. A gente, às vezes, tenta restaurar tantas coisas na nossa vida por nós mesmos. E o que que acontece? Não acontece nada. A gente continua tropeçando e caindo no mesmo lugar. A gente continua sofrendo com as mesmas feridas, com as mesmas dores, com os mesmos pecados, porque a gente deseja a restauração dele. Mas sem o poder do Espírito Santo, essa restauração ela não acontece. Essa luta pelas nossas próprias mãos, ela pode trazer consequências bem sérias na nossa vida. Porque muitas vezes a gente cansa de ver pessoas que pensam assim, puxa vida, eu estou errando na mesma coisa. Todo dia. Eu vou na igreja, eu oro, eu vou na reunião de oração, eu me ajoelho no milho. Eu faço tudo que eu posso. Mas eu continuo caindo na mesma coisa. E muitas vezes a gente vê que essa pessoa ela não se perdoa. Ela se despreza mesmo. Ela olha para ela com os olhos dela, ela não olha para ela com os olhos de Deus. E isso traz uma consequência séria, porque a gente vê, quando isso acontece, frustração, a gente vê desânimo, a gente vê confusão, abandono de ministério. Muitas coisas, quando a gente não vê essa restauração na nossa vida. Muita gente, às vezes, até sai do caminho do Senhor. Eu conheço muita gente, e eu tenho certeza que vocês também, que realmente deixaram, porque desistiram de si mesmo. Acharam que não iam conseguir serem restaurados nunca. Mas qual foi o problema, então, se a gente tem um Deus que restaura? Um Deus que faz a gente mudar a mente, como diz o Brunello, metanoia. Essa metanoia, ela não vai vir assim. Eu orei, fechei o olho, abri, eu sou outra pessoa. Isso não vai acontecer. Porque não é por nós, é pelo poder do Espírito Santo, é pelo poder de Deus que essas coisas acontecem. Quero deixar bem claro uma coisa aqui, que eu ouço muito poucas vezes esse negócio aqui dentro da igreja. Poder de Deus, poder de Deus. A gente ouve muito a graça, graça, graça, amém por isso. E quando eu estou falando desse poder, eu não estou falando de busca de poder de Deus para ver milagre. Eu não estou falando de poder de Deus para ver prosperidade. Estou falando do poder do Espírito Santo que vem e traz restauração. Nós estamos vivendo um tempo como igreja onde a gente tem ouvido isso. Deus vai fazer nova todas as coisas aqui dentro. Deus vai restaurar vidas. Deus vai mudar, Deus vai levantar, Deus vai fazer com que essa igreja se transforme. Aonde a gente está pecando, Deus está fazendo isso. Eu creio nisso. Mas sem o poder do Espírito Santo, sem a gente saber que isso só vai acontecer se a gente buscar o Espírito Santo de Deus, nada vai acontecer. Aparentemente as coisas vão acontecer. Mas mudanças profundas é só o Espírito de Deus que pode fazer. Uma caminhada cristã sem unção e poder de Deus é só uma caminhada cristã. Uma caminhada cristã que não deixa rastro, uma caminhada que não faz diferença nenhuma, um cristão que não tem a unção, um cristão que não tem o poder do Espírito Santo nele. Eu não estou falando que a gente não tem o Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão, né? Claro que estão. O cristão que não tem, sabe, que não busca essa unção de Deus, esse poder do Espírito, ele pode ir onde ele quiser. Ele pode ir no Largo da Ordem, ele pode ir para a Índia, como está lá o Kenny, ele pode ir em qualquer lugar do mundo, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele está indo com os pés dele, ele está indo com a vontade dele, ele está indo com a força dele. Mas se for pelo poder do Espírito, aí sim, a caminhada dele, aonde ele passar, vai detonar, vai acabar, vai acontecer alguma coisa. Eu não sei, mas eu tenho vivido isso, sabe? Tenho olhado para a minha vida e tenho percebido assim, cadê os frutos? O que, que eu estou fazendo? Quantos anos que eu tenho com Cristo? E daí eu olho e falo, meu Deus, uma caminhada sem unção, uma caminhada sem o poder do Espírito, que diferença que eu estou fazendo aonde eu estou? A verdade é que o que Cristo espera de nós é que a gente tenha uma vida abundante com Ele. Sabe? Uma vida que possa realmente abalar aonde a gente passar. Lá em João 10, 10, o que, que Jesus diz? Vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Um casamento sem a unção de Deus é só um casamento. Um casamento que é fadado realmente a dar errado. Um ministério sem o poder de Deus é só mais um ministério. Ministérios têm trilhões, muitos. Uma igreja sem o poder e a unção de Deus é só mais uma igreja, que não vai fazer diferença nenhuma se ela estiver com a porta aberta ou fechada. Uma igreja que é conduzida por, sabe, por vontade humana, não vai fazer diferença nenhuma. Eu e você, sem essa unção e sem esse poder de Deus, a gente só vai ser mais uma igreja de Cristo andando pela terra, sem trazer reflexo nenhum, nenhuma mudança. O ministério de Jesus era um ministério de poder. Mas aí a gente pode pensar assim, quando a gente lê lá nos evangelhos, né? Realmente o ministério de Jesus era um ministério de poder, mas ele era Deus. Ah, Rose, que é isso que você está falando? Ele era Deus. É claro que o ministério dele era um ministério de poder. Só que olha o que, que ele fala para os discípulos dele quando ele encaminha os discípulos. Ele fala o quê? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Nada lhes causará dano. Eu lhes dei autoridade. Aonde que a gente tem colocado essa autoridade dele? Quantas pessoas a gente tem transformado com a nossa vida, com a vida dele em nós? A gente precisa pensar nisso. Além disso, ele se retirava para orar e buscar a orientação de Deus. O ministério dele era um ministério de poder? Era. Mas por quê? Porque ele sabia exatamente o que Deus queria dele. É engraçado, né, a gente falar que Deus queria dele, ele era Deus. Mas ele sabia exatamente por que ele veio, para que ele veio, para onde ele estava indo. E a gente? Será que a gente sabe? Por que, que a gente veio, para que a gente veio, para onde a gente está indo? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar, né? Só que a nossa vida não pode ser assim. Por isso que a gente precisa buscar o poder do Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa ter o cuidado e não esquecer que se a gente está na igreja, a gente vem na igreja todo domingo, a gente atua em ministério, a gente tem uma vida politicamente correta, a gente tem aconselhado muitas pessoas, isso não significa que a tua vida seja cheia do Espírito Santo. Isso não significa que o poder do Espírito Santo está em você. Porque a gente se acostuma com essas coisas. A gente se acostuma a vir para a igreja todos os domingos, a gente se acostuma a fazer as coisas no ministério. Mas o quanto, durante a tua semana, você dobra o teu joelho e busca o Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Quando você sabe que você vai lá na rua entregar pão, evangelizar, quando você sabe que você vai subir para cantar, quando você sabe que você vem para uma reunião de oração quarta-feira, quando você sabe que você vai vir aqui na frente orar pelos enfermos, quanto tempo da tua semana você buscou essa unção e esse poder de Deus? As coisas precisam andar juntas. Só assim a gente vai ver os frutos do Espírito Santo, os frutos no ministério. Na verdade, a gente confunde muito. E a gente precisa tomar um certo cuidado. Agora eu vou falar de algo que a gente está vivendo dentro da comunidade. Vou falar sobre aquele questionário. Oh, questionário, né? Aquele questionário lá... É só para quem não é daqui, para quem está visitando saber. Na verdade, é mais um questionário para uma orientação para os ministérios. Algumas condutas que a gente deve ter para estar dentro de ministério. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. A gente pode colocar não em todas aquelas 80 perguntas lá. Pode colocar. Você é apto para estar dentro do ministério? E daí? Cara, se você acha que respondendo não em todas aquelas perguntas é o suficiente, pega aquele papelzinho e queima. Porque não vai adiantar nada. Sabe? Daí vem aquilo ali, é só um passo para a gente se ligar que a gente precisa buscar unção de Deus na nossa vida. Buscar o Espírito Santo. Eu conheço inúmeras pessoas que não fazem nada daquilo ali. Nada. Tudo certinho. Tem uma vida politicamente correta. E só. E ponto. E a gente? Que diferença que está fazendo? Qual é a diferença? Você responder sim ou não naquele questionário. Como é que está a nossa vida? A unção e o poder de Deus, elas precisam ser conquistadas. Não é algo que você simplesmente vai receber do alto sem um esforço. Jesus, que era Jesus, ele se retirava e ele ia orar. Ele jejuava. E a gente, cara de pau. Eu vou domingo no culto, eu quero uma palavra... Perfeita. Eu quero que o cara que esteja pregando lá na frente saiba a Bíblia de capa a capa. Eu quero que o louvor me deixe assim. Eu quero sair domingo daquela igreja, nossa, cheio do Espírito Santo. Chega aqui parecendo um saco vazio e quer sair cheio. A responsabilidade não é só de quem está aqui na frente, pregando, orando, louvando, cantando. A responsabilidade é de cada um de nós. A igreja só vai ser transformada. E eu acho muito legal tudo isso que está acontecendo aqui. Porque eu não creio, eu creio plenamente que a decisão que o Pipe tomou de dar direção para as coisas dentro dos ministérios é o primeiro passo para que essa igreja venha se transformar. Só que a gente não pode esquecer que isso não é suficiente. Se você acha que respondendo aquilo lá, não para tudo, bastou, não bastou. A gente precisa olhar, sabe, e ver que essa restauração que Deus está fazendo no reino dele, na igreja dele, é uma restauração que também é responsabilidade nossa. A gente precisa querer ser restaurado. A gente precisa querer buscar realmente o poder do Espírito Santo na nossa vida. Existem três coisas básicas, que se a gente não fizer, o poder do Espírito Santo não vai se manifestar. E as três coisas básicas são uma vida de busca a Deus, uma vida de leitura da palavra, uma vida onde você pega a tua Bíblia, lê, ora, busca, vai aprender quem você está seguindo, vai aprender quem é Jesus. Uma vida de busca mesmo, sabe? Sabe conhecer o coração de Deus para saber o que, que Ele quer da tua vida? Cara, isso não vai acontecer assim, do nada. Você precisa se esforçar, eu preciso me esforçar. A gente quer só os frutos, a gente quer colher só os frutos. Mas quem que quer plantar? Quem que quer lançar a semente? Deus vai fazer isso através da nossa vida. Mas se a gente permitir, se a gente se encher do Espírito Santo, se a gente se encher de uma unção de Deus, que sabe, aonde você passa, aonde você pisa, você sente a presença de Deus. Vocês conhecem pessoas assim? É muito legal você conhecer pessoas que têm essa vida com Deus, porque quando a pessoa chega, quando a pessoa abre a boca, quando a pessoa fala, quando a pessoa ora, você já sabe. Você vê a presença de Deus na vida dela. É ou não é? Isso é maravilhoso. E a gente precisa pegar essas pessoas como exemplo para nós. A busca de Deus, a oração e o jejum são três coisas fundamentais para o início de uma vida com unção e poder. Poder de transformar, poder de restaurar. Sabe, talvez você esteja lutando até agora com a mesma coisa, desde quando você se converteu. Talvez você tenha uma vida certinha, você não faz nada de errado, politicamente você está 10. Talvez você esteja tranquilo com a tua vida com Deus, mas só tranquilo? Só tranquilo, tá bom? Ou vocês querem mais? Vocês querem mais? Vocês não querem nada, né? Vocês estão mudo? Vocês querem mais? Se a gente quer mais de Deus, a gente tem que buscar mais a Deus. Se você tem problemas dentro da tua casa, na tua família, teu filho está doente, Deus te deu autoridade. Aquela autoridade que ele está falando ali. Você pode se levantar e orar dentro da tua casa. Se você tiver buscar a unção e o poder do Espírito Santo, eu duvido que as coisas não mudem. Vocês acham que muda ou não muda? Muda, muda. Quando você pega e fala assim, essa semana eu vou orar todo dia. 5 minutos, 10 minutos, não interessa. É diferente ou não é? Isso porque a gente experimenta uma gota num copo d'água. Agora imagine, cara, essa igreja inteira buscando a Deus, buscando essa unção, esse poder do Espírito Santo. Imagine. Aí essa igreja vai fazer diferença. Aonde ela estiver, com questionário, sem questionário, isso não quer dizer nada. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, para a gente não virar legalista. O cara não bebe, não fuma, não fornica, não faz fofoca, ele não faz nada. Mas ele é só um legalista, mais nada. É uma igreja legalista sem unção e sem poder de Deus. Isso está cheio por aí. E em nome de Jesus, essa igreja não seja assim. Não seja. Amém? Então, se você, de repente, quer alguma mudança na tua vida, sabe, alguma coisa que você realmente precisa que Deus restaure, você precisa dessa unção de Deus para mudar, para largar, para transformar mesmo, quero pedir que você incline tua cabeça, a gente vai orar. Mas realmente agora, ore ao Senhor. Ore, peça para Ele. Você não quer essa unção de Deus sobre você? Que essa unção de Deus venha fazer uma revolução aqui dentro dessa igreja, venha mudar, sabe? Um poder que transforma. Pai querido, nós precisamos do Senhor, Deus. A tua palavra fala, Deus, e é bem clara quando diz para nós que sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Pai, talvez, Senhor Jesus, existam pessoas aqui, e eu me incluo nisso, Deus, que têm lutado, Pai, contra vícios, que têm lutado contra a fofoca, que têm lutado com tantas coisas em sua vida, Deus, que têm buscado realmente, sabe, Deus, uma mudança e têm falhado. Pai, eu quero clamar, Senhor Jesus, para que a mesma unção, Pai, que o Senhor derramou sobre os teus discípulos lá atrás, que essa unção venha sobre nós também, Deus. Esse poder, esse mover do teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Esse mover, esse poder que traz vida. Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós queremos isso, Pai. Nós precisamos disso, Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar, Pai, para que o poder do teu Espírito Santo comece a fazer muita transformação, Pai, dentro dessa igreja, Pai. Nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai, a tua palavra fala, Senhor Deus, que aqueles que foram mornos, o Senhor vai vomitar da sua boca, Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Deus. Sabe, Deus, porque talvez por pura preguiça, por pura negligência aos teus mandamentos, a gente tem deixado de lado, Senhor Deus, a busca ao Senhor, a oração, o jejum. Ah, Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus, porque nós somos realmente, Pai, nada, nada sem o Senhor. E nós precisamos, Pai, de mudança na nossa vida, de transformação de caráter, Pai. Nós queremos largar, Senhor Jesus, aqueles pecados que a gente vem trazendo desde quando a gente te conheceu. A gente quer deixar para lá. Chega, Senhor. Chega, Pai. Nós queremos colocar um ponto final, Deus. Um ponto final, Senhor Deus, em tudo aquilo que tem nos aprisionado, em tudo aquilo que tem impedido a gente ver os teus frutos na nossa vida, Pai. Deus, da mesma maneira como o Senhor encheu o meu coração, da mesma maneira como o Senhor encheu a minha mente, me deu essa vontade realmente de fazer diferente, de mudar, de melhorar, de ter uma vida melhor com o Senhor, que o Senhor esteja colocando no coração da tua igreja também, Pai. Porque senão, Deus, que sentido faz, Deus? Que sentido faz, Deus? Uma vida cristã sem oração, sem jejum, sem conhecer o Deus que a gente serve. Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa noite seja uma noite de transformação, uma noite de restauração, uma noite de mudança, que caia por terra, sabe, Deus, todo o nosso preconceito, Senhor Jesus. Faz o que o Senhor quiser aqui dentro, Deus, o Senhor é livre. Espírito Santo de Deus, mova, Senhor Deus, o que o Senhor quiser, levante quem o Senhor quiser, exalte quem o Senhor quiser, trate quem o Senhor quiser. Espírito Santo, o Senhor é livre para fazer aquilo que o Senhor quiser. E nós precisamos do Senhor, Deus. Porque sem o Senhor, a gente não pode fazer nada. A nossa escolha hoje, Deus, é sermos totalmente transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.